agência Megafone. Materiais que estão no fim da vida útil ou que vão para os lixos são transformados em novos produtos e vendidos em Maringá. Sobras de linhas, de tecidos, de pedrarias viram peças e adereços criativos. Essa é a ideia e atividade da artesã Gislaine Barbosa, que garante há 5 anos a renda da família, a partir da venda desses produtos, feitos de resíduos sólidos encontrados nos lixos das indústrias. Então, 80% da nossa renda vem mais do artesanato, só que em casa todo mundo trabalha. Buscar tecido, a cortar tecido, meu marido faz colar, minha filha faz fuxico, eu venho pra rua trabalhar. O pequenininho recolhe sujeira, em casa todo mundo trabalha. Gislaine, que também é vendedora ambulante, afirma que as peças não têm custo nenhum para ela. E o que cobra é somente a mão de obra, já que a matéria-prima é encontrada no lixo. Eu pego de fábrica, que eu peço, e às vezes eu passo assim, eu vejo algum... Vou nos lixos da fábrica mesmo. Eles não vendem e também não te dão. Eles jogam, então você tem que ir lá mexer no lixo. O lixo que ele joga num dia, eu trabalho quase um ano. Além de contribuir com a geração de renda, Gislaine confecciona adereços a partir dos resíduos, os chamados sustentáveis, e coopera com o meio ambiente. Suelen Albuquerque para a agência Megafone. Agência Megafone.